Ahá, ano 2010, irmãos de sangue, Mano Rick, Jonatas, carne da minha carne, sangue do meu sangue, da Neurose Records, tamo aí, irmão, de novo na cena, se liga só, vem com nós. Levanta, sobrevivente dessa guerra, se joga, vambora pra uma nova terra. Levanta, que o relógio não espera, se joga, vambora. Levanta, sobrevivente dessa guerra, se joga, vambora pra uma nova terra. Levanta, que o relógio não espera, se joga, vambora. Vamo aí, não dá pra ficar parado esperando não. Atitude, inteligência você tem, irmão. Aquele que começou a boa obra é fiel pra te abençoar e te levar pro céu. É só rajada, rajada, mas dessa vez é de amor. Eu topo qualquer parada se for pro meu senhor. Eu sei que tá embaçado, que a vida tá difícil, mas pra mudar de uma vez é preciso sacrifício. Então levanta e anda, vai, acorda pra vida. Acaba com essa rotina de ver novela todo dia. Estuda, porque conhecimento ninguém pode te roubar. Vamos embora pra nova terra. Levanta, sobrevivente dessa guerra, se joga, vambora pra uma nova terra. Levanta, que o relógio não espera, se joga, vambora. Levanta, sobrevivente dessa guerra, se joga, vambora pra uma nova terra. Levanta, que o relógio não espera, se joga, vambora. O mundo caminha no rumo do nada, a vida tá fria no fio da navalha. Ha! Que cê pensa que é pra escapar ileso quando o sangue da vingança jorrar. Confesso que não sei onde isso vai parar. Isso mesmo, bem pior do que tá, vai ficar. Parceiro, se arrependa, pois o tempo tá passando. Cê tá aí, melindrado, chorando. Ha! Não vai ter como cê desculpar quando ouvi apartar voz de mim. Rapá, pra onde tá? Choro, ranger de dentes, eternidade de açoites e correntes. Levanta, sobrevivente dessa guerra, se joga, vambora pra uma nova terra. Levanta, que o relógio não espera, se joga, vambora. Levanta, sobrevivente dessa guerra, se joga, vambora pra uma nova terra. Levanta, que o relógio não espera, se joga, vambora. Vambora, que o tempo tá passando, se joga, que o relógio tá andando. Rapá, veja bem de que lado que cê tá. Não vai ter como argumentar. A hora é essa, o momento é agora. Segura na minha mão e vambora. A vitória é pra hoje, não deixe pra depois. O tempo do lamento, pode crer que já se foi. É a hora dado que Deus tem pra te dar. Descansa que o mais ele fará. Irmão de sangue, o beat, a rima na correria da Baixada Santista no rumo pra uma nova vida. Sobrevivente dessa guerra, se joga, vambora pra uma nova terra. Levanta, que o relógio não espera, se joga, vambora. Levanta, sobrevivente dessa guerra, se joga, vambora pra uma nova terra. Levanta, que o relógio não espera, se joga, vambora. Se você quer vencer, tem que ser apetitoso, mas sem violência. A consequência do jogo é ficar de boa e não passar ninguém pra trás. Com fé em Deus, você chega lá, rapaz. Faz a sua correria com muita humildade. Chega na moral e sai com credibilidade. A rima fica mais louca se for tudo verdadeiro. Seja você mesmo, irmão, nobre guerreiro. Como Jó sofreu, mas Deus o honrou. Desacredita não, que o tempo da honra chegou. Descendente da rua, resgatado por Cristo. Eu e você na função, no mesmo compromisso. Levanta, sobrevivente dessa guerra, se joga, vambora pra uma nova terra. Levanta, que o relógio não espera, se joga, vambora. Levanta, sobrevivente dessa guerra, se joga, vambora pra uma nova terra. Levanta, que o relógio não espera, se joga, vambora. Levanta, sobrevivente dessa guerra, se joga, vambora pra uma nova terra. Levanta, que o relógio não espera, se joga, vambora. Levanta, sobrevivente dessa guerra, se joga, vambora pra uma nova terra. Levanta, que o relógio não espera, se joga, vambora.